importa o seu passado, nem por quem você sofreu. Eu te quero do meu lado, eu perdoo os seus pecados e você perdoa os meus. Como é bom te despertar e beijar a sua boca, sentir seu corpo me queimar, os meus sonhos ir buscar na sua paixão mais louca. Eu te quero sempre assim, me ensinando a te querer. Seu amor faz bem pra mim, o resto eu quero me esquecer. O bicho vai pegar, nada mais separa a gente. Seu amor é aguardente, é paixão de embriagar. O bicho vai pegar, feito lamparina e fogo. O resultado desse jogo, escancarado no placar. Eu te quero sempre assim, me ensinando a te querer. Seu amor faz bem pra mim, o resto eu quero me esquecer. O bicho vai pegar, nada mais separa a gente.